desejo a todos os fregueses e todos os municípios do município de Ilhavo e da freguesia de São Salvador umas boas festas e uma boa entrada em 2016. São os votos do Executivo da Junta de Freguesia de São Salvador, que eu represento. Desejo que toda a gente tenha tanta força ou mais como teve até aqui para ultrapassarmos as dificuldades. Um grande Natal e hoje, neste dia em que estamos aqui a fazer uma aposta clara nos nossos meninos e na educação, entregando uma prenda a cada um e como participando a esta atividade que é da Câmara Municipal de Ilhavo, que seja mesmo um grande Natal, desde os mais novos até os mais velhos.